Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Musicália aqui na Rádio Antena Web. O programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E às sextas-feiras nós dedicamos o nosso tempo à música, aos principais hits dessa da década de 1990. E então hoje vamos começar com uma música que já aqui passou, mas vai passar outra vez. Get Ready, a música dos Two Unlimited. Depois temos para ouvir os Teaspoon com Smiling. E ainda Keep On Trying, a música que nos trazem os 24/7, uma grande banda, grandes músicas que lançaram numa maravilhosa década em que a música de dança foi rainha de todas as pistas, enfim, era a música de dança, foi talvez a música de dança mais bem sucedida entre o grande público. Pois bem, vamos hoje começar então a recordar estes hits de dança desta maravilhosa década. Começamos então com os Two Unlimited e Get Ready! Sua antena web. you want it to be. Keep on trying with your heart and your soul. There is only one way to get to your goal. Prossegue nesta edição do Musicalia desta sexta-feira, 20 de agosto de 2010. Vamos prosseguir com mais três grandes músicas da música de dança da época, de música de dança da década de 1990. Vamos ficar com três grandes temas, dizia eu, e são eles. Primeiro, a música dos... dos Anvil 65. Estava aqui na música, mas faltava o nome. Move Your Body, na sua versão original. Depois, Robert Miles, com uma grande música também. One, é assim que se chama a música que vão poder ouvir e desfrutar dos próximos minutos. E também a música Adelante. Mais uma grande música, mais um grande dance music. Um grande tema de dance music da década de 1990. Como isto anda hoje. Enfim, sem energias, vamos à música, porque o resto é conversa. Move your body. Move your body. Move. Mais música na Antena Web. Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Chegamos ao fim de mais uma emissão de Musicália e vamos acabar com uma grande música. É do ano, aliás, de 1999. E vamos escutar a grande Soleil Noir, uma grande música para acabarmos todos a dançar nesta sexta-feira, neste princípio da noite de sexta-feira. Já a seguir, Miguel Freitas traz mais um Planeta Rock às 21 horas. Mas agora mesmo é tempo para Soleil Noir, a música que vai encerrar a edição de hoje do Musicália. Fiquem bem. Bon fin de semaine et até terça-feira. La lumière s'en va. Un petit moment d'obscurité. Infinité. Immensité. Le soleil noir m'emplit d'émotions. Il m'emmène vers la planète des rêves. Ce phénomène fantastique me fait trembler. J'entends mon cœur qui bat. Tout émerveillé. Je sens l'énergie du soleil noir. sens l'énergie du soleil noir. Le soleil noir. Le soleil noir. Le soleil noir. Immensité, je sens l'énergie du soleil noir, le soleil noir, le soleil noir. Yeah.